grana para pagar as contas, grana para ser feliz, grana para realizar os sonhos, grana para se manter vivo, grana para ter status, grana para mostrar que é alguém. De pegar nas notas, tem muita gente entrando em cana. Pode crer que somos vítimas do sistema capitalista. É, com o salário de fome que ganhamos, mal dá pra pagar um caldo de cana. Alguns não segura onde arrumam um cana pra fazer os ganhos. No suspiro do medo, o maluco não segura o dedo e detona. Vai matar ou deixar alguém em coma. Com um tiro na nuca, derramando sangue na grama. É, ó, grana, grana, grana. Todos fazem correria pra sair da lama. É, fica ligado que na periferia é tipo assim, mais ou menos assim. A luta pela sobrevivência vem em primeiro lugar. Não há tempo pra sonhar, temos que sentir o cheiro de grana no ar, no ar, no ar. Grana, grana, grana, aqui e acolá. Não existe lugar mas te ajuda a sonhar. Grana, grana, grana, aqui e acolá. Não existe lugar mas te ajuda a sonhar. Sonhar, sonhar. Pode crer, eu sei que uma vida é difícil pra você, pra mim, pra todos que estão do outro lado. Pode crer. Sempre ouvi falar que a vitória é pra aqueles que se arriscam pra chegar ao ponto alto e ficar na história. Salve, salve, salve pra aqueles que estão vivos em memória. Fica ligado que neste mundo cão, nada de graça pra fazer diferença. Você tem que pagar o preço, alguns não vão ter oportunidade de respirar um ar fresco. Oh Deus, porque existe o sistema capitalista nas nossas vidas que traz prazer e desgraça. Algumas pessoas não passam de uma farsa. Então eu digo pra você daí do outro lado que nunca desiste, se persista. É um prazer de remar pra você aprender que realização pessoal só depende de você. Pode ter que você nem precisou de um livro pra saber que basta ouvir minhas rimas que mostram o verdadeiro poder da grana, grana, grana que acolá. Que não existe lugar mas te ajuda a sonhar. Grana, grana, grana que acolá. Não existe lugar mas te ajuda a sonhar. Grana, grana, grana que acolá. Não existe lugar mas te ajuda a sonhar. A sonhar. Não precisa de berro, maluco. Basta, mano.